cor do calor. Um mulherão da porra, um mulherão da porra, que acorda cedo e vai, que da vida quer mais do que morrer de amor. Um mulherão da porra, um mulherão da porra, que sai pra trabalhar, não cansa de estudar no frio ou no calor. Mulherão da porra, um mulherão da porra, que acorda cedo e vai, que da vida quer mais do que morrer de amor. Vai pra você o som de mulherão, tem que respeitar o som do Zezo. Tem que respeitar. Aê, tamo de volta. Olha, gente, atenção para esse recado. Você que tá ligado aqui na nossa audiência tem recado para os melhores ouvintes do mundo. Você que tá ligado aí com a gente, atenção, atenção, atenção, hein? Olha, você aí que tá pagando por um valor alto na parcela do seu veículo, atrasa o pagamento todo mês e os juros não perdoam. Tá aí com a parcela em atraso, com medo de perder o seu veículo, ser apreendido aí e nunca mais ter o seu dinheiro de volta? Se liga, hein, pessoal? Calma, que a Descomplica resolve. Só na Descomplica, o pessoal ajuda você a reduzir a parcela do seu veículo em até 70%. Eu disse 70%, são mais de 15 mil clientes em todo o Brasil. Então não fique de fora, tá? Dessa mega, mega novidade, mega promoção. Não fique aí com medo de perder todo o seu dinheiro. Então você vai fazer o seguinte, vai entrar em contato com o pessoal da Descomplica no telefone 98825-2000. Vou repetir para você, tá? 88252000, chega de juros abusivos, se complicou, a Descomplica resolve aí pra você. O telefone é o 98825-2000. Mandar um abraço pro pessoal lá, curtindo sempre aqui a nossa audiência. Obrigado pelo carinho da companhia. E a galera vai chegando aqui ao Telegram. Olha, mandar um abraço aqui pro Ericzão, toca pra gente um som de Simone Simaria. Deixa eu ver quem que tá pedindo aqui o som da Simone Simaria. Galera tá aqui interagindo, para. É a Francineide. Pô, Francineide, cadê a Francineide? Francineide tá aqui, tá ligada junto com a gente. Um beijo pra você, tá, Francineide? Obrigado pelo carinho da sua companhia. Tem mais mensagens aqui no Telegram. É, o Ericzão, aqui é o Ismael, tá pedindo som de Vitor Fernandes, o VF apaixonado. Aproveitar aqui pra mandar um abraço pro Diego também. Fala, Diego! Tá aqui ouvindo também a CVzinha, já mandou aqui mensagens pra gente. Olha só, tá aqui no Telegram, ele falou o seguinte, toca uma música da Calcinha Preta. Tá bom, Ericzão? O Augusto disse que curte pra caramba o Telegram, é o melhor, não cai nunca. Tô aqui ouvindo sempre essa radinha, tá? Valeu, meu brother, tamo junto. Tem mais aqui a Gilda Neves, também tá ligada, Benedita, tem Antônia Quaresma. E assim a nossa audiência vai caindo aqui no nosso Telegram, participando e interagindo nessa tarde de apagão, né, meu brother? Apagão para os aplicativos do Mark Zuckerberg. É o Facebook, Instagram e o WhatsApp. E aí a gente tá dando essa desenrolada aqui para os melhores ouvintes que estão participando com a gente. Vai lá pro nosso WhatsApp, participa, cola, aproveita para pedir sua música preferida, mandar o seu beijo e a gente vai estar por aqui com certeza. Vamos para a parada, para o intervalo, e daqui a pouquinho a gente vai estar de volta para rolar muito mais. Aguenta aí! Fique com a gente, CV+. Para comemorar o Dia do Piauí, a Rádio CV+ enaltece o melhor do piauiês. Presta atenção nessa conversa. Se tem uma coisa que eu acho paia, é esse povo que gosta de fobar. Vixe, eu também. Tem gente que fica falando que tem isso e aquilo só pra aparecer. Eu rasgo logo o verbo. Deixo a pessoa com a cara mexendo. Não, meu amigo, eu faço tudo pra criatura aberar logo. Ah, Maria, e eu deixo a pessoa bem ali, budejando. Budejando? É o novo. Eita, povo que fala bonito! É tempo de festejar o nosso jeito. CV+, a gente é muito mais Piauí. CV+. Oferecimento Ecoelétric, soluções em energia e bombeamento solar. Noroeste, as lojas que vendem moda. Centro de Educação Profissional São Camilo, há 30 anos ensino técnico de qualidade, reconhecido e aprovado. Colégio Procampus, a paz está na boa educação. Tá bom, tá ótimo, tá tudo aqui. aqui. Tem tudo na CV Mais. Cada vez mais a demanda de energia no mundo aumenta. Gere sua energia de forma limpa e sustentável. A Ecoelétric oferece soluções completas em energia e bombeamento solar. Empresa genuinamente piauiense, com excelência técnica e pioneira na distribuição de equipamentos solar e bombeamento. Consulte quem entende. Ecoelétric, Casa do Off-Grid. Avenida Miguel Rosa, 6.426 Sul, Teresina, Piauí. Fone 86-3303-7282. Bora pedalar? No mês das crianças, o Paraíba tem diversão e muita bike legal em até 10 vezes sem juros. Bike Houston Mini Boy Aro 12 em até 10 de R$19,90 sem juros. Bike Houston Tina Mini Aro 12 em até 10 de R$19,90 sem juros. Bike Houston Tina Aro 16 em até 10 de R$65,40 sem juros. Bike Houston Nick Aro 16 em até 10 de R$64,60 sem juros. Mês das Crianças Paraíba. Tarde máxima. Oferecimento, Faculdade 7, é muito mais que tecnologia. Bora nessa, gente, estamos de volta nessa tarde maravilhosa. Boa tarde. Aê. Boa tarde. Pam, param, pam, param, pam. A tarde é melhor aqui na nossa rádio, com muito mais som, mais alegria. Tarararara. Tarde máxima. Vamos lá tocar sua música preferida. CV+. Tá pintando o som do VF Apaixonado, você que pediu aí. Você tá indo embora. Eu sei que é tarde, me desculpe a hora. Não vou dormir enquanto não dizer que eu não tô bem. Não tô legal com toda essa história. Eu fiz de tudo, jurei mundo pra gente, e dessa vez não vai ser diferente. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar uma casa tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar uma casa tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Mais 86 99970740. Eu te chamo, me diz o que fazer. Eu só sei dizer, eu amo você. Calcinha Preta, volume 8. Vai tocar o Vida Cor de Rosa. Eu que sonhava ter a vida cor de rosa. rosa. Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos. Hoje a vida me parece tão misteriosa. Na vida tudo tem um preço. Perder você foi caro e eu paguei. Não sei dizer se é isso que eu mereço, mas sei que foi você quem mais amei. Disse que parou, que nunca mais beberia. Jurou pela vida, pela mãe e pela avó, pela tia. Mas é muita tentação. WhatsApp tá chamando, para as festas e baladas, pra curar a desilusão. Por uma boa causa, toda jura feita será perdoada. Quem gosta de tomar? Quando a saudade. Aposentou o copo, não quer mais saber de álcool. Disse que parou, que nunca mais beberia. Jurou pela vida, pela mãe e pela avó, pela tia. Mas é muita tentação. O WhatsApp tá chamando, para as festas e baladas, pra curar a desilusão. Por uma boa causa, toda jura feita será perdoada. Vai! Quando a saudade maltratar, vai lembrar da boca que era sua. Yeah! Duvido você não toma uma. Quando vi no rádio um modão, ou no bar da esquina da sua rua. Duvido você não toma uma. Quando a saudade maltratar, vai lembrar da boca que era sua. Duvido você não toma uma. Quando vi no rádio um modão, ou no bar da esquina da sua rua. CV Mais vai te dar um spoiler do que vai ser sucesso e o que já é sucesso. Confere aí. Seu bebê te ama, ama, ama. Seu bebê te ama, ama. Tem essa. Me amo, minha pequena. Dá mais uma chance aí que eu faço valer a pena. Tem mais essa. Mesmo que eu tente em outras bocas, que eu me enrolo. Tá estourada. Eu venho a público manifestar minha indignação. Nota de repúdio pra quem não dá valor em um coração. Tá pegando forte. Encontrei quando vi. Tá tocando muito. Rádio CV Mais. A melhor programação. O tempo todo. 7 de outubro, dia do compositor. Verdade. Sem eles, sem elas, sem CV Mais. De jeito nenhum. Parabéns a todos. CV Mais, emissora do Grupo Cidade Verde. CV Mais. A sandália quebrou o salto? Leva na oficina do Minuto. O sapato descolou? Leva na oficina do Minuto. O zíper da mala não funciona? Leva na oficina do Minuto. Serviço de sapataria, costuraria e bordado. Riverside, Teresina Shopping. Proativo, produtivo, próprio. Ser mais você. Proponha, prometa. Próximo sonhos que você vai ver. A vida vai te propiciar. Troca por tudo que você projetar. Sempre o bem, fique pronto. Procampus, seja pró, você também. Período integral opcional a partir de um ano e preparação voltada para o Enem. 21060606. Procampus.com.br. Bora nessa, gente, estamos de volta nessa tarde. Ninguém toca mais sucessos que a CV Mais. O nome da rádio é CV Mais. Cola, cola. Fique por dentro, CV Mais Notícias. Vamos lá, gente, atualizar as notícias do CidadeVerde.com, Piauí conectado 24 horas. E olha, a FMS quer atingir 95% de cobertura vacinal de crianças em Teresina. As salas de vacinas das unidades básicas de saúde seguem abertas para a campanha nacional de multivacinação, que tem como objetivo regularizar a situação vacinal de crianças e adolescentes. Em Teresina, a expectativa da Fundação Municipal de Saúde é atingir uma cobertura de 95% em cada um dos imunizantes disponíveis para a faixa etária, como os que protegem contra difteria, tétano, coqueluche, febre amarela, poliomielite, sarampo, cachumba, rubéola, hepatite B, HPV e entre outras doenças. Para conseguir alcançar a meta de imunização, será feita aí uma busca ativa através do trabalho dos agentes comunitários de saúde. Você que quer saber mais sobre esse agendamento, sobre esta vacinação, aliás, você acessa o cidadeverde.com ou Piauí Conectado 24 horas. E atualizando ainda mais notícias, olha, o governo do estado antecipa a segunda parcela do 13º salário para o dia 18 de outubro. Em coletiva de imprensa, o governador Wellington Dias e o secretário estadual da Fazenda, Rafael Fonteles, anunciaram agora há pouco, né, a antecipação do pagamento da segunda parcela do 13º salário para o dia 18 de outubro. O anúncio aconteceu no Palácio de Karnak. Quer saber mais? CidadeVerde.com, Piauí conectado 24 horas. 97,5. Bora nessa, gente! Você vai participando com a gente porque você sabe que a música aqui não para. É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão. É o Japãozinho, o brabo dos varedão. Eu tentei te esquecer, falei com sucesso. Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto do seu bio. Com carinha de neném. Vá. fale com sucesso. Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto do seu beijo. Se eu fugo, tu tem um toque que me deixa louco. Com carinha de neném, é porque tu senta com carinha de neném. Eu já bonzinho, sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném, é porque tu senta com carinha de neném. Eu já bonzinho, uá! Daquele jeito, eu já bonzinho da cachoeira, meu patrão. Eu já bonzinho pra tu paredão. Uá! Amor. Você controla todos os sentidos. Que me afastei de todos que eu me ligo. Meus amigos dizem que sou louca, que meus ouvimentos estão dirigidos por teus pensamentos. Que já não me importo com tudo que fazes. Que acredito sempre mal, te perdoo. E que não mereço essas horas que me roubar. Por isso dizem que sou louca. Tamanho é minha bandeira, que tá sempre nos meus sonhos e te sigo pela vida inteira. Por isso dizem que sou louca, que tá perto é minha morada e junto a ti me sinto outra. Por isso dizem que sou louca, porque com sempre seus caprichos. Porque a história de nações são suficientes para o meu delírio. Prefiro que me chame louca e prossiga minha loucura para sempre estar consigo. E é melhor viver essa loucura em tua boca, em teus olhos, do que me levar na lua. Por isso que me chama louca, louca. Eu disse louca, louca, louca, louca, louca. Me chame louca, que prossiga a minha loucura para sempre estar consigo. Dizem que sou para louco, para de mistério. Consigo. E esse cabelo grande, gatão. Cê tá doido, estamos de volta nessa tarde maravilhosa. Aê, aê, aê. Ninguém toca mais sucessos. Bora nessa, pessoal, capricha aí! Mandar um abraço aqui pra galera que tá acompanhando a gente, a nossa audiência, você que tá trabalhando, tá interagindo nessa tarde maravilhosa. É, eu fico imaginando como é que tá aí a galera dos aplicativos, né? É, porque muitos devem ter grupos de WhatsApp, vocês ficam lá fofocando no bom sentido, conversando, os taxistas também. Bom, pra galera que depende do WhatsApp, deve tá punk pra caramba. Como eu havia falado, olha, tem alguns ouvintes que estão me passando feedback também que estão sentindo dificuldades na instalação em outros telefones, principalmente iOS, né? Pra galera que tá querendo instalar o Telegram. Bom, se você tem Telegram aí, já manda mensagem que nós estamos ativados, graças a Deus, com sucesso. Deixa eu ver aqui o que a galera tá mandando aqui pro nosso Telegram. Fala, meu brother! Charles! Oi, Charles! Tá sumido aqui. Pois é, Charles. Boa tarde a todos aí. Boa segunda-feira, boa semana. Semana seja... Não seja igual ao Instagram, né? Que a semana seja sempre no alto, não cair nunca. Pro, velho. Pois é. A gente não pode cair, não. Se cair, a gente tem que levantar o mais rápido possível. Levantar, levantar, próxima. Né, meu querido? Boa levantar. Tarde. Boa tarde pra você. Esse aqui é o Charles, tá ligado junto com a gente, já tá aí no trânsito curtindo aqui a nossa audiência. Ó, a vovó deve estar falando, graças a Deus que esse treco caiu, velho. Porque os meus netos, faltam não dar bom dia, boa tarde, boa noite dentro de casa. Mas, cara, é engraçado porque você tem muitos outros aplicativos, são vários os aplicativos, mas no Brasil, por exemplo, a galera tem uma paixão enorme pelo WhatsApp, o Telegram. Ele é muito utilizado lá fora, né? Nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui no Brasil, nós somos viciados ainda no WhatsApp. Bom, 4h13, eu acho que nós tivemos outros problemas também bem parecidos com o WhatsApp. Esse de hoje realmente tá punk, né? Cara, eu acho que o Mark Zuckerberg, nessa hora, velho, os milhões que ele deve estar perdendo em ações na bolsa e tudo mais, velho, ele deve estar preocupado, brother. Pô, né, tem alguns aplicativos que estão sendo afetados. E aí, como é que faz o bagulho? A Aurora tá aqui ligada com a gente, tá pedindo aqui a música Zezé de Camargo e Luciano Retrovisor, Aurora do Promorá. É, tem Meirelles também aqui curtindo a gente, tá pedindo Marília Mendonça. É, oferece pra minha prima Gabriele Eriquizão, lá do Porto Alegre. Essa música é a cara dela. A Sabrina tá pedindo aqui uma música do Mano Walter, tá mandando um abraço pra família Craveiro, pessoal do Parque Santo Antônio. Um abraço pra todo mundo. E aí, Eriquizão? Cadê? Fala. Fala. Eriquizão, toca aquela fala. Do Zé Vaqueiro com a brisa aí. Ao alvejante. Quando o WhatsApp falha, todo mundo corre pro Telegram. É o coitado mesmo do Telegram. Assim, eu já tinha instalado aqui. Olha aí. Demorou a atualizar, vai aparecer o contato de vocês. Tá aí, meu brother. Gente. É assim mesmo. Vamos que vamos. Tem a Mi também. Ô, Mi! Mi, um abraço pra você, Mi. Eriquizão Ismael, estamos aqui ouvindo, tá pedindo aqui um VF apaixonado, o som do Vitor Fernandes, nessa tarde maravilhosa. Não, velho, só bastou isso, né? Se não bastasse a tempestade de areia, tanta coisa punk. E olha, hoje Teresina tá muito quente, viu? 38 graus nesse exato momento, a umidade 26%. Tá quente, moço. Quente. Deixa eu ver aqui, olha. A umidade está bem baixa, né? Agora 4h15, eu vou parar de conversa porque agora a gente vai atender a nossa audiência. Para dar um abraço aqui para Samara, que tá ligada com a gente. Ô, Samara. Um beijo para você, obrigado pelo carinho. Tá pedindo aqui o som do Fera do Forró, o Washington Brasileiro. Chama na bota! Pega suas mentiras, suas desculpas. E some daqui, não esperava isso de você. Vê se economiza esse choro falso. Para de fingir, cê não chorou na hora de trair. Eu poderia até ficar em casa, mas se eu ficar eu vou morrer de raiva. É na balada que você me paga, você mexeu o coração errado. Chifre, troco por troco é a lei do retorno. Você mexeu com o coração errado. Doeu na hora, mas estou zerado. Comigo é chifre. É troco por troco é a lei do retorno. Saiu, bebeu, beijou, tá novo. Aí tá empate, né? Suas mentiras, suas desculpas. E some daqui, não esperava isso de você. Vê se economiza esse choro falso. E para de fingir, cê não chorou na hora de trair. Chama! Eu poderia até ficar em casa, mas se eu ficar eu vou morrer de raiva. É na balada que você me paga. Mexeu com o coração errado. Doeu na hora, mas estou zerado. Comigo é chifre. É troco por troco, é a lei do retorno. Você mexeu com o coração errado. Doeu na hora, mas estou zerado. Comigo é chifre. É troco por troco, é a lei do retorno. Você mexeu com o coração errado. Doeu na hora, mas estou zerado. Comigo é chifre. É troco. Tá no chão.

Não é Telegram não, seu doido. Telegrama. É, telegrama. As participações eram feitas por telegramas. Tinha também as famosas cartinhas. Cartinhas, love songs, programas românticos. Ah, era muito bom, né, velho? Cartinhas de amor. Antigamente, parece que a vida antes da tecnologia era bem diferente. Olha, quem nunca, né, parou aí com as histórias dos pais, dos avós? É, você se lembra naquela época de interior, por exemplo? Cara, você ia pro interior, por exemplo, né, pra casa dos seus pais? Ou você que convivia com seus pais? Você lembra muito bem. Cara, a gente morria de medo das histórias dos nossos avós, principalmente histórias de alma. É, quem não lembra? Eu tava vendo aqui na internet algumas brincadeiras de antigamente que a gente brincava e que faz muitas saudades. Que hoje em dia, por exemplo, essa juventude de hoje, faltou internet, faltou Instagram, WhatsApp. Velho do céu, tô tentando imaginar como é que tá o jovem agora em casa. É, pode ser que tenha alguém que tá jogando videogame. Ah, o Free Fire, né? Pô, Free Fire não depende do WhatsApp, né? É só meio pra quem é viciado nas redes sociais. Os digitais influencers que estão me escutando agora ou assistindo pela televisão. Vocês devem estar assim... Meu Deus do céu, e agora? Não é punk, gente. Olha, é tenso ficar sem essas redes sociais. Eu já falei pra vocês que eu sou praticamente um viciado, né? Viciado, velho. Vamos ver aqui o que a galera tá mandando pra gente. É... Pananana. Aproveitar aqui pra mandar um abraço especial pra galera que tá aqui acompanhando a gente. Fala, Janaína! Janaína tá aqui, olha, beijos pra você. Tá no São João! Ô, São João, que a gente ama! Ela tá falando o seguinte, tô vendo você pela televisão, Ericzão. Que maravilha! Bom, vou mandar um beijo pra você. Tem aqui a Paula também. Paulinha! Paulinha tá ligada aqui na nossa audiência, né, Paulinha? Cadê o áudio da Paulinha? Boa tarde, Ericzão. Aqui é a Paula Sabrina, de José de Freitas. Oi, Paulinha. Gostaria de pedir uma música do Qual? Zé Vaqueiro e oferecer para meu esposo, Maciel, e meus dois filhos, Gael, certo, e João. Pronto! Ela tá pedindo aqui músicas na programação. É, a gente vai colocar daqui a pouquinho. Tem mais mensagens aqui. O Maciel tá pedindo Desejo de Menina, Paula Sabrina. Deixa eu ver o Hugo também. Ô, Hugo! Boa tarde, Ericzão. Fala, Hugo. O Ericzão manda aí uma música aí do Chão de Avião. Chão de Avião. Pra Nalda aqui, José de Freitas, que tá na escuta do seu programa. No peito, boa tarde aqui, ouvindo. Obrigado, tá, meu querido? Obrigado pela sua participação. Excelente tarde. Tamo junto. Deixa eu ver aqui mais participações no Telegram, tá, pessoal? O WhatsApp até agora não voltou. Você que tá assistindo a gente, tá ouvindo, tenta baixar o Telegram, tá? Deixa eu ver aqui mais. Fala, Ericzão. Coloca Zezé de Camargo e Luciana Aurora do Proma. Do Promoral Charles. Charles! O cara tá ligado com a gente. Olha, vou ter que fazer a parada pro intervalo. E daqui a pouquinho a gente vai tocar a sua música preferida na sua radinha preferida. Fica aí, não muda nem pra direita nem pra esquerda. Que daqui a pouquinho a gente vai estar de volta pra rolar muito mais. Aguenta aí que a parada é rápida. Faça parte da melhor. Novo curso. Medicina na Faculdade 7. Estude na Faculdade Genuinamente Piauiense. Faça Medicina na Faculdade 7. Com professores renomados. Estrutura de alta qualidade e laboratório de ponta. Preparado com os melhores equipamentos. Medicina na Faculdade 7. Venha! Compre sua Honda sem juros na CN Motos. Conheça os novos planos do consórcio Honda e planeje a compra da sua moto sem pagar juros. Pop 110i a partir de R$137 por mês. CG 160 Start a partir de R$196 mensais. E Bros 160 a partir de R$254 por mês. Chama no Zap e faça seu consórcio Honda hoje mesmo. CN Motos, a menor distância entre você e sua Honda. 7 de outubro, dia do compositor. Verdade. Sem eles, sem elas, sem CV mais. De jeito nenhum. Parabéns a todos. No Teresina, o Dia das Crianças tem muito mais diversão, gostosura e curtição. Diz aí, João Lucas. Sim, a criançada vai se divertir muito no irado Spider House. Tem mais o que no Dinha Show? João Lucas, tem cinema pra gente sorrir e assistir a grandes lançamentos. E para recuperar as energias, duas praças de alimentação, não é, Mila? Sim, Liv, com lanches deliciosos, uma gostosura. É no Teresina Shopping! Para comemorar o Dia do Piauí, a Rádio CV Mais enaltece o melhor do piauiês. Presta atenção nessa conversa. Minha irmã, que quintura é essa? É o BR Obrof, batendo de frente. Minha irmã, quando pensei que não, mesmo quando o sol esfriou, vi que tava dando 40 graus. Diga é nada, falta é morrer de banhar. Não, outro dia me deu tanta gastura que quase deu um piripaque no pingo do sol quente. Pô, bora embora, sai da sombra desse porte. Tô só o pau da placa. Eita, povo que fala bonito! É tempo de festejar o nosso jeito. CV Mais, a gente é muito mais Piauí. CV Mais. Oferecimento Ecoelétric, Noroeste, Centro de Educação Profissional São Camilo, Colégio Procampus. Gente, essa Débora Radassi é ótima. Tá, Maria, a gente tá pra morrer de se banhar. Ô, Débora, tá quente! Agora são 4h29 pelo horário de Brasília, você tá ligado junto com a gente, tá vendo aí o Ericzão nessa tarde maravilhosa? Tamo junto, galera, vem pra cá, vem pra cá, aproveita pra participar, tô esperando você hoje no Telegram. Tava vendo aqui essas brincadeiras de antigamente, quando não existiam internet, a vida parece que era o... Velho, é, diferente de hoje em dia. Escuta só essa, cadê? Ó, tinha essa brincadeira aqui que eu tô mostrando pra galera. São várias as brincadeiras. Amarelinha. Ah, tem também do carimba corre, pau na lata, brincadeira do se esconde. É, deixa eu ver, eu coloquei mais. Vou coloquei mais aqui pra galera que tá acompanhando a gente. Pera. Pronto, coloquei mais. Né, além da... Poxa, são tantas as brincadeiras legais. Tem a brincadeira do saco também. Do bambolê. É, não, tem algumas brincadeiras que eu não sei o que é não, velho. Da bolinha de sabão. Tem o carrinho de rolimã também, né? Pois é, velho. O tempo bom. Bom pra caramba. Principalmente porque você que tá aí do outro lado, que vivenciou esse tempo, você não pagava um titico de nada. Você não pagava nada, você não tinha contas. Era bom demais, né? Bora parar de conversa? Vamos rolar sua música preferida? Tem uma galera que tá no Telegram pedindo aqui o Antes de Ir da Tati Pink. A gente vai tocar agora pra vocês. Boa tarde. Romeu. Fui esquecido, sinto que tudo acabou. Tá tão difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor. Nossos momentos, sempre lembrarei. Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez. Lembro que chorei por você. Lembro que só me fez sofrer. Não vá embora, vai se arrepender. Lembro que chorei por você. Lembro que só me fez sofrer. Tu vai embora, vai se arrepender. Antes de ir, me diga.

caíram mais de 5% em dias de problemas. Estou usando o celular da empresa. Pior que muita gente perde vendas. Um abraço ao Pablo. Entrando no clima do WhatsApp fora do ar, coloca aí uma música, Tarcísio. Você tem meu WhatsApp? Você tem meu WhatsApp quando der vontade? O nome da música é Meia Noite. Valeu, tamo junto. Ah, tem abraço aqui pro Thiago. Ô, Thiago! Thiago Nunes. Thiago. Boa tarde aí, Ericzão. Yo! Eu queria pedir uma música do Acácio. Acácio. Rapaz, e sem o WhatsApp é complicado, viu? Eu tive que baixar esse Telegram. E é difícil, mas, né, mano? É complicado sem essas redes sociais. Boa tarde aí. Boa tarde. Tem muita gente que deve estar falando, pô, Ericzão, mas, cara, é só trocar de aplicativo, só baixar um outro. O brasileiro, ele é muito acomodado em uma coisa só. Mas se você for parar para pensar, é a maioria que utiliza essa ferramenta, né? Para você tentar atrair esse público, essa clientela para utilizar só um tipo de aplicativo, é muito complicado. Mas, meu brother, esse negócio aí, esse trem que aconteceu aí com o WhatsApp, velho do céu, foi punk, viu? Eu acho que vai desvalorizar cada vez mais a rede social em si. Porque muita gente depende, né? É o que eu tava falando, eu fico imaginando o cara que tem a sua empresa, que depende de vendas, a pessoa que trabalha por conta própria, que tem que entrar em contato com os clientes. O negócio tá tenso. Tenso. Ah, deixa eu mandar um abraço aqui também para o Jefferson. Boa tarde, Eric, tudo bom? Fala, Jefferson! Gostaria de pedir a música Namorada Reserva, por favor. Namorada Obrigado, Reserva. Cara, tô aqui sintonizado em você, passo o dia todo praticamente. Maravilha! Esse é o Jefferson Viana, obrigado, Jefferson! Bora, pessoal, mandar um abraço pro Carlos Eduardo também, o Carlos tá ligado com a gente. Meu brother, boa tarde. Fala, meu querido. Se vira no Telegram, papai. Se virando, se virando. Se vê mais. Obrigado pela participação, a galera que tá no Telegram hoje. Hoje todo mundo tá de Telegram, de aplicativo novo. Ah, é engraçado que, olha, porque muita gente tá tendo dificuldade de instalar um Telegram. O pessoal do Telegram que estiver me escutando, vocês têm que colocar mais praticidade para o Telegram. É para não pedir muita coisinha, muitos detalhes, muitas configurações. Porque o que acontece? Muita gente acaba migrando, né? Eu acredito que até mais tarde, o que vai ter de gente baixando o Telegram? Porque é um aplicativo bem parecido. Só que a gente encontra algumas dificuldades na hora de sincronizar contatos, né? Na hora de agendar. E aí, o que acontece? Tem muitos que vão esperar, né? Pô, vamos esperar para ver como é que é. Se vai estar voltando e tudo mais. Mandar um abraço aqui pro Eduardo do Porto Alegre. Olha, o Alex mandou uma sinalização aqui pra gente. Fala, Alex. Beleza, meu brother? Obrigado pelo carinho da sua companhia, tamo junto. Vou ter que tocar agora o som de Xande Avião. Na verdade, é a música do Aviões do Forró pra Matar Saudades nessa tarde de segunda-feira. Daqui a pouquinho a gente vai atualizar as notícias também lá do CidadeVerde.com. Atualizando aqui a todo momento. Querendo ou não, é um dos assuntos mais comentados, é sobre essa rede social, que é a principal plataforma. E daqui a pouquinho a gente vai trazer muito mais pra galera. Porque agora, eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver você correndo atrás de mim. Vai. O nome da rádio é CV Mais. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver você correndo atrás de mim. Errei, não vou negar, nunca fui santo. Te procurei para pedir perdão. Você bateu a porta em minha cara, desligou o telefone, nem quis me dar atenção. Corri atrás, pedi mais uma chance. Você pediu pra mim te esquecer. Agora que eu não tô mais te querendo, é você quem me Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver você correndo atrás de mim. rádio preferida. Pra você que tá ligado com a gente no carro, no trânsito, trabalhando, ligado aqui no som da CV+, você vai lá pro nosso WhatsApp e participa. Aliás, o WhatsApp tá fora do ar, seu doido. Aliás, e falar em informações sobre rede social. Fique por dentro, CV+ Notícia. Eu achava que era só comigo, mas não, gente. O Telegram também recebe reclamações de instabilidade após queda de WhatsApp. Tô falando que o negócio é sério. O Telegram, aplicativo de trocas de mensagens, também registrou instabilidade e gerou reclamações de usuários na tarde de hoje após queda global do WhatsApp. Pessoas usam o Twitter para questionar os problemas com a rede. Além disso, o site Doctor Detect, que registrou reclamações sobre sites e aplicativos, mostrou um pico de notificações sobre o problema no Telegram já por volta agora de 3 horas da tarde. Foram mais de 1.000 relatos. Os problemas mais notificados são em relação ao aplicativo móvel, com 47% dos casos. Além disso, 28% reclamaram sobre o envio de mensagens e outros 24% de conexão com o servidor. E, gente, acredite, o Twitter também está notificando aqui. Parece que até o aplicativo TikTok também está recebendo aí instabilidades. É, cara, hoje, segunda-feira atípica. Paradão aí, um apagão nas principais redes sociais no mundo. E a gente informando, o rádio aqui informando para você que tá ligado com a gente. Viaje, mais. Converse, mais. Faça novas amizades. Escute, mais. A Rádio CV+, para tudo. Essa é a rádio. Essa é a hora e é agora. Aproveita. A vida. Gente, atenção, você que tá ligado aqui na nossa audiência, tá na hora de passar um recado para você que tá ligado aqui na nossa programação. Olha, tá na hora de você se inscrever no vestibular da Faculdade 7. Olha, lembrando para você que tá ligado aí do outro lado, tá na hora de você se inscrever no novo curso, hein? Foi lançado aí oficialmente o vestibular para o curso de Medicina da Faculdade 7. Olha, graduação tradicional. Você pode conferir o edital no site www.7.edu.br e fazer agora mesmo a sua inscrição. Vestibular de Medicina da Faculdade 7, excelente oportunidade para quem quer cursar Medicina. Corpo docente composto por mestres e doutores, laboratórios com o que há de mais moderno. Você tem que fazer agora a sua inscrição. Acesse www.7.edu.br, a única genuinamente piauiense, tá? Você que tá ligado junto com a gente, é a grande oportunidade para você se matricular. As provas acontecem agora dia 17, contagem regressiva. Entre em contato com a Faculdade 7, é a grande oportunidade para você cursar Medicina. E atenção, lembrando que a Faculdade 7 também está com processo seletivo aí aberto para todos os cursos oferecidos, tanto no sistema modulado quanto também no semestral. Nós estamos com turmas novas. O WhatsApp 99208914. Repetindo, 99208914. 99208914. Lá no Instagram, @faculdade7pi, 7 com C. Você vai acompanhar muito mais. Faculdade 7, mandar um beijo para a professora Tânia, para toda a equipe de professores, para o marketing também, a Sheila Ladani, parceirão nosso aqui da CV+, do Tarde Máximo, do Ericzão. Um abraço pra vocês aí, tá, meninas? Bom trabalho! Precisa trocar o óleo do seu carro? Na 4S Auto Serviço, a troca de óleo 5W30 com filtro custa a partir de R$ 99,90 somente. Alinhamento e balanceamento carro passeio por R$ 59,90. Alinhamento e balanceamento picapes por R$ 89,99. Oficina autorizada motores e peças MWM e serviço Bosch. Com 20 anos de mercado e especialista em picapes. 4S Auto Serviço. WhatsApp 869-8802-4512. Barão de Gurgueia 3144, em frente ao Mercado Extra. Tá achando o quê? Ser criança não é mole, não. Principalmente agora. CV+, facílimo de escutar, pra qualquer idade. Dia das Crianças 2021. A galera toda tá na escuta. Tarde Máxima. Oferecimento. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Tarde é melhor aqui na nossa rádio, com muito mais sol, mais alegria. Tarde Máxima. Vamos nessa, minha gente, tamo no ar. CV+. nessa tarde maravilhosa, você ligado aí no seu radinho, na nossa companhia. E aí, você já preparou aquele cafezinho? É, você sabe que nós somos diferentes, né? Por mais que nós estejamos aí na casa dos 40 graus, um cafezinho da tarde ninguém dispensa, meu brother. O lanche, a merendinha da tarde, você que tá trabalhando, ou você que tem uma pausa no trabalho, né? Dependendo aí das redes sociais. Caraca, hoje tá um dia punk, um dia tenso pra quem depende principalmente aí de trabalhar, né, gente? Pra quem depende, olha, eu sei que é complicado. Vamos conversar aqui com a galera. Enquanto isso, nós estamos aqui com a participação via Telegram dos melhores ouvintes do mundo. Fala, meu querido. Beleza, meu brother? E aí, Alexão, boa tarde, meu jovem. Oi. Alex, tudo bom, meu amigo? Oi, Alex. O WhatsApp deixou todo mundo na mão, hein? Ô, WhatsApp. Rapaz, é assim mesmo. Ô, WhatsApp. Isso é coisa da vida que acontece. E aí? Tá bom, meu amigo? Na hora. Você trocar depois é um Gustavo Lima aí. Gustavo Lima. Deixa limpa aí, eu agradeço, tá bom, na meu amigo? Hora, na um abraço hora, a você hora. E a todos os ouvintes. Vai dar tudo certo. Tudo de bom. Vai, pô. Vai dar tudo certo. Vamos ver aqui o Danilo. Fala, Dandan. Fala, Eriquizão. Oi. Rapaz, cara, tô ligado aqui na rádio. É. E aí eu gostei dessa cutucada que tu deu aí, viu? Tecnologia. Pois é. Tecnologia vem, tecnologia vai, e o rádio aqui atuando em alta, né? Opera pois em alta. É, velho. Isso aí é verdade, cara. O rádio, ele é fundamental. Olha aí. Tudo isso que a gente tá vivenciando só mostra que o passado tá no presente e ele é importante, tem que ser valorizado. Que massa, hein? Valeu, mano. Tamo junto. E manda obrigado aí, Zé Vaqueiro. Alvejante pra nós curtir. Obrigado, valeu. Obrigado pela participação. É nóis, Queiroz, tá ligado aqui junto com a gente. Vai lá aí, pessoal, fica à vontade, capricha na sua mensagem de voz. Você que tá ligado junto com a gente. Pois é, cara, nós fazemos parte da vida dos melhores ouvintes do mundo. Fazemos parte da companhia. A gente vai fazer o seguinte agora. Vamos tocar uma música do Léo Magalhães. Tenho certeza que muita gente adora. Aliás, tem uma galera aqui pedindo Léo Magalhães nessa tarde. A gente vai tocar agora. E enquanto isso, você vai lá pro nosso telefone, pro nosso contato. No momento, nós estamos online apenas, né? Nessa tarde de instabilidade, de apagão nas redes sociais. Estamos online pro Telegram, tá? Você que ainda não baixou o Telegram, Telegram com M no final. Vai lá, aproveita que a gente tá aqui com certeza esperando seu abraço. A gente tá aqui, pô, pra te abraçar com aquele calor especial da cervezinha, tamo junto. Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? Esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Responder só oi, com meu peito gritando te amo. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? Justamente esse dia, eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando. Eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi. meu peito gritando te amo. Daquele jeito a gente se amar. Faz tempo que estou te olhando e te desejando, e você sabe ficar disfarçado, o seu marido não notar. Eu sei você tava carente, hoje já me falou, mas na verdade foi eu quem gostou quando a gente fez amor. Bye. emoção e essa vontade de te amar. Quando eu liguei, perdão, eu não sabia, nem sequer por onde iria começar. Te dizer que meu amor por ti é o maior do mundo, você atendeu, não consegui falar. Leva minha timidez para o seu quarto, deixa a luz semi-apagada quando entrar. Abra os braços, me receba no abraço, tenho todo o amor do mundo pra te dar. Eu preciso me sentir seu grande. Nem sequer por onde iria começar. Te dizer que meu amor por ti é o maior do mundo, você aprendeu, não consegui falar. Leva minha timidez para o seu quarto, deixa a luz me apagar. Timidez, Zezé de Camargo e Luciano. Já estamos de volta nessa segunda-feira sensacional. E você ligado aí do outro lado. É nóis, que heróis. Boa tarde, boa tarde. A tarde é melhor aqui na nossa rádio, com muito mais som, mais alegria. Bora nessa, pessoal, trazer a sua participação. Cara, o pessoal da internet, do Twitter, estão fazendo vários memes, vários os memes. Eu vi aqui alguns interessantes que eu vou compartilhar com a galera, né? Pra galera que tá curtindo a gente. Com o WhatsApp fora do ar. Aí o que que acontece? Os filhos reencontram os pais. Tem do Vasco também, né? A nova logo do Vasco. Aí tem aquele episódio tradicional lá do Pica-Pau. É o meme, eu tô comentando o meme, tá, pessoal? Descrevendo pra vocês o meme na internet. Tem aquele principal também do Pica-Pau, onde tem o pessoal, o cara lá caindo, né? Na cascata. Aí por aí vai, velho. Cara, o brasileiro só leva tudo na base do meme. Há quem diga que nós somos expert em fazer meme na rede social, na internet. Não, velho, o Vasco, né? Isso daí foi paia, velho. Na moral, fazer um... Caiu que nem o Vasco. Obrigado aqui a participação da galera que tá mandando várias mensagens pro Telegram da Radinha. Vai lá, participa, tá? Olha, vou dar um abraço aqui também pra Alessandra. Oi, Ericzão! Ufa, finalmente consegui mandar mensagem pra você. Tô adorando a programação, muito divertida. Ela tá pedindo aqui uma música das antigas. Daqui a pouquinho a gente vai colocar outra musiquinha das antigas especialmente pra você, tá? Lembrando, gente, o Telegram é o mesmo número do WhatsApp. Vai lá, 9927-0740, tá? 9927-0740. E, gente, Cara, já é 5, já são 5 e 4. Cê tá doido, 5 e 4. Hora certa com o oferecimento da Rastrear Veículos. Para você instalar hoje mesmo o rastreador no seu carro, na sua moto. Planos a partir de R$ 52,90 por mês. O contato WhatsApp é o 99907-7070, tá? Vai lá, 99907-7070. Lembrando que nós temos a nossa mais nova filial no Buenos Aires. Dá uma passadinha por lá para você instalar hoje mesmo o rastreador. Lembrando que tá fora do ar, né, pessoal? É, o Ericzão tá fora do ar, não tem como entrar em contato via WhatsApp. Então você vai fazer o seguinte, tá? Já agenda aí o nosso contato, porque você tem que entrar em contato lá com eles. Porque, olha, você vai achar maravilhoso. Gente, plano facilitado, é o menor plano de Teresina para você instalar o seu rastreador. E, aliás, você que está na região do Grande Buenos Aires, aproveita para visitar a nossa filial, conversar com os nossos técnicos, os benefícios que são tantos para você instalar hoje mesmo o rastreador aí no seu carro, na sua moto. Agora 5 e 5, vou ter que fazer a parada para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho tem a nossa última hora dessa tarde maravilhosa e a gente vai conversando aqui com a nossa audiência dessa tarde maravilhosa, relembrando aqui um pouco também de como que era a nossa vida antes da rede social, antes do Instagram, antes do Facebook. Cara, a nossa forma de conversar, de papear, de interagir era bem diferente de hoje em dia. Antigamente, por exemplo, para você paquerar uma pessoa, era diferente, era na base da carta. Pergunta aí o seu papai e a sua mamãe, se não era na carta, você tinha que pedir permissão aos pais da garota, né? Para você tentar cortejá-la, conversar. E até antigamente também era mais complexo para você paquerar numa festa, porque geralmente o pessoal ia para festa para dançar. Vocês lembram lá da baladinha, né? Tocava aquelas músicas eurodance da década de 80, 90. Cara, o pessoal ia para balada para cortejar, para brincar, mas era com esse intuito de diversão, né? Eu vou ter que fazer a parada agora. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais mensagens aqui do pessoal que estão enviando via Telegram nessa tarde diferente de segunda-feira para a gente começar assim a semana com o pé direito. Agora, quem não começou muito com o pé direito foi o Mark Zuckerberg. Vamos tentar ligar para o Mark Zuckerberg aqui? Vamos tentar ligar para ele? Vamos tentar ligar? Ah, pô, mas o WhatsApp tá fora do ar. Como é que a gente vai conseguir ligar para o cara? Velho, eu acho que ele tá arrancando os cabelos de louco, velho, para tentar solucionar esse problema global. Fique com a gente. A gente volta já. ACV Mais vai te dar um spoiler do que vai ser sucesso e o que já é sucesso. Confere aí. Se todo mundo viu, por que você não tá vendo todo esse esforço que eu tô fazendo pra fazer você se sentir orgulhoso? Tem essa. E se alguém do nada estraçalhar seu coração, vai sentir na pele a dor insana que eu passei quando o mesmo certo impuriu o seu perdão. Tem mais essa. Verdade, aquele ali que beija, mas beija com gosto. Já o meu beijo tem gosto de choro. Tá estourada. Quem era se fosse a cebola que tivesse fazendo eu chorar? Tá pegando forte. Se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você beberia ou não beberia? Tá tocando muito! Cabeça branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar. Quer música? Rádio CV Mais. A melhor programação. O tempo todo. Mês das Crianças. Mês das Crianças. É só aqui. É aqui. Outubro, na CV Mais. Cuti cuti pra você. CV Mais, emissora do Grupo Cidade Verde. CV Mais. A sandália quebrou o salto? Leva na oficina do Minuto. O sapato descolou? Leva na oficina do Minuto. O zíper da mala não funciona? Leva na oficina do Minuto. Serviço de sapataria, costuraria e bordado. Riverside, Teresina Shopping. E é isso aí, de volta. De volta nessa tarde gostosa. Boa tarde. Aê! Boa tarde. A tarde é melhor aqui na nossa rádio, com muito mais som, mais alegria. Tarde máxima. Vamos conversar aqui com a nossa audiência. Vou tentar passar aqui de forma devagar para descrever os memes nas redes sociais. Pronto, vou conseguir agora. Catarata, esse episódio do Pica-Pau. Pra galera que tá lá na televisão acompanhando, você que tá no rádio agora, vocês lembram lá das Cataratas do Iguaçu? O episódio do Pica-Pau? Pica-Pau sem vergonha, né, velho? Porque Pica-Pau é muito... Pois bem, os caras fizeram um meme na internet, aí colocaram o Instagram, o WhatsApp e o Facebook. Aí na hora do pessoal fica... Eba! Na hora que vai caindo lá o personagem do Pica-Pau. Pois é, fizeram lá um meme, meu brother. Tem mais meme? Vou compartilhar aqui com a nossa audiência mais um meme pra você que tá ligado aqui junto com a gente. Bora lá, vou compartilhar mais um meme pra você que tá aqui na nossa audiência nessa tarde maravilhosa. O próximo meme pra você que tá ligado com a gente é o seguinte. Bora, bora! O próximo meme que a gente vai compartilhar com a nossa audiência é: com o WhatsApp fora do ar, mãe reencontra filha dentro da própria casa após meses sem vê-la. Rapaz, os caras são... Eita, Brasil brasileiro! Mas o pior que é mesmo. Ei, você que tá ligado com a gente aí na nossa audiência, quantas vezes você, por exemplo, não tá aí com seus pais? E aí você tenta conversar, dialogar e o filho grudado na internet. Pois é, esse meme é pra isso mesmo, né? Vou colocar aqui o próximo meme pra descrever, porque naquela hora passou muito rápido, né? O próximo meme é o seguinte, vou colocar aqui pra galera. É o tradicional, esse meme aí que surgiu, Deus sabe aonde, velho. No Brasil não foi. O Twitter com aquela cara de malevolência pro WhatsApp e o Instagram. É só o Twitter mesmo, né? A galera que gosta de usar o Twitter, ou vocês que adoram usar o Twitter. Eu não uso o Twitter, mas tem gente que usa o Twitter só pra curiar. Estão se divertindo demais da conta com esses memes nas redes sociais. É só a galera do Twitter. Vou colocar mais um meme. Mais um meme pra compartilhar, pra gente fechar esse bloco, pra gente ir pra mais músicas. Vou colocar mais um meme pra você que tá ligado com a gente nessa tarde de memes, porque o brasileiro adora meme. Vou colocar mais um meme pra vocês. O meme que tá bombando na rede social. Ah, velho. Olha aí. Sentido. É, todas as redes sociais tem que obedecer. Gente, eu não me lembro o nome desse desenho, desse... Como é que é o nome desse negócio, velho? Galera que tá assistindo a televisão, vocês que estão no Telegram, só quero falar Instagram. Telegram! Tem mais! Bora aqui pra fechar o último. O último meme pra gente ir pra música. Você que tá ligado aqui na nossa audiência, eu vou colocar pra vocês agora o último meme pra galera que tá interagindo. Bora lá, rapaziada. Você que tá sintonizado lá na televisão, canal 5.3, você que tá ouvindo a rádio CV Mais 97.5, e a gente fecha, rapaz. Olha, velho, não prefiro nem comentar esse meme que fizeram aqui. Esse cara dá confusão, velho. Você tá doido? Bora parar de conversa, né, gente? Vamos rolar mais músicas? Elias Mockingbell, você que pediu. Se é pra falar de amor, chama o imperador. Perfume foi o quente. E nem precisa nem explicar nada. Melhor não estragar a madrugada. Você já sabe onde está pisando. O nosso tempo tá quase acabando. Em meia hora o sol vai nascer. Eu tô querendo o melhor de você. Da porta pra fora, todos sabem que a gente é amante. Um amigo, o que vale é que aqui na cama, sua melhor versão tá deitada comigo. Da porta pra fora, todos sabem que a gente é amante. Um amigo, o que vale é que aqui na cama, sua melhor versão. Já que o Facebook saiu fora do ar, o WhatsApp, tô aqui conversando aqui com os ouvintes. E aí? Só teclando. Tudo bem? Tô aqui. Tô aqui, gente. Olha, você que tá ligado junto com a gente, pessoal que tá lá sintonizado na televisão, você que tá curtindo, eu tô aqui teclando, eu ressuscitei aqui o MSN pra mim trocar uma ideia aqui com o ouvinte. Cadê, velho? Tem alguém entrando online? Tem? Peraí, deixa eu ver quem que tá online aqui. Cadê, velho? Eu tô teclando aqui com a galera, você que tá aí no rádio, tá no seu carro. Opa! Quem foi que entrou aqui, menino? Foi... Motorista de aplicativo entrou aqui online. Deixa eu ver aqui quem mais aqui. Ih, rapaz, os taxistas também estão na audiência dessa tarde maravilhosa. Cara, são tantos os ouvintes. É todo mundo, né? Pera aí. Não, ouvinte, não pode ligar, não. Não liguem. Deixa eu ver aqui. Não, já quer fazer a chamada de vídeo? Não pode. Velho, eu não acredito que aquele negócio ainda tá na tela, velho. Ai, aquele trem ainda tá na tela, aquele trem. Pera, vou voltar pra galera que tá lá. Tava colocando os memes aqui nas redes sociais. Você que tá ligado junto com a gente aí, ouvindo a nossa audiência. Vou parar de conversa. Esse é Brasil! Tá chegando Gustavo Lima agora. O embaixador. Quando você me toca, não arrepia a pele. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser. ser tudo, tudo, tudo, menos um casal. Toma quem doer, no caso eu. Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Desse poço que eu saí, embaixador, falando de amor. Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo. Desse poço que eu saí, eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Parte da melhor Faculdade 7, com uma proposta diferenciada, sistema modulado, totalmente presencial e aprovado pelo MEC. Você estuda de quinta a domingo, uma vez ao mês. Estúdio com o que há de mais moderno para as gravações de aulas. Laboratórios com tecnologia de ponta, biblioteca física e virtual. Faculdade 7, a primeira do sistema modulado de ensino do Brasil. Mês das Crianças. Mês das Crianças. É só aqui. É aqui. Outubro, na CV Mais. Cuti, cuti pra você. Para comemorar o Dia do Piauí, a Rádio CV Mais enaltece o melhor do piauiês. Presta atenção nessa conversa. Ei, meu irmão, o povo diz que a gente fala cantando, tu acha? Será? Não é por nada, não. Mas esse tal de piauiês vai é ganhar o mundo. Aham. Já virou até patrimônio cultural e material da nossa terra. Eu me abro desse piauiês. Tu fala jogar no mato. Demais, Maria! Não adianta não, esse piauiês não sai da gente. Eita, povo que fala bonito! É tempo de festejar o nosso jeito. CV Mais, a gente é muito mais Piauí. CV Mais! Oferecimento Ecoelétric, Noroeste, Centro de Educação Profissional São Camilo, Colégio Procampus. Bora nessa, gente! Estamos de volta aqui na sua audiência CV+. Aproveita lá pra participar, tá? Clima com a gente. O nome da rádio! CV+. A gente é muito mais você. Agora 3h23. Você tá onde agora aí, hein? Ouvindo aqui a nossa audiência. Aproveita aí pra dar aquele salve aqui no nosso Telegram. Estamos aqui online no Telegram hoje. E eu tô zoando aqui os caras. Porque, velho, ô saudades do MSN, velho. É, MSN, é do seu tempo? Tenho certeza. Quando você recebia novas mensagens, aí tinha o que mais no MSN? Ah, chamava atenção, né? Chamava atenção. Não, e quando alguém mandava uma mensagem pra gente, era o mó barato, velho. Mó barato, quem nunca foi pra Lan House conversar? É, ficava, ó, só na tranquilidade, batendo aquele papo. e a gente tá por aqui. Aliás, a nossa audiência não para, hein? Muita gente aqui dando ar da graça nessa tarde de blackout para as redes sociais. E nós estamos aqui fazendo essa interação gostosa com os nossos ouvintes. Tem a galera do Telegram. Deixa eu ver aqui quem que tá mandando fotinha pra gente. Mandar um abraço pra galera que tá enviando fotos aqui pra nossa audiência. São tantos os nossos ouvintes que estão enviando mensagem de voz, gravando, o pessoal que tá instalando aos poucos. Obrigado pela participação aí de todos vocês. Obrigado pelo carinho, tá? Olha, Telegram 99270740. 99270740. Você vai lá, hein, meu brother? Aproveita, participa, manda aquele salve. E falando nisso, mandar um abraço aqui pra Luciana, né, Luciana? Um beijo pra você, a Luciana. Falou o seguinte, rádio top é essa, que não importa o momento, só toca música bacana. É a Luciana Piauiense que mora em Governador Eugênio Barros Maranhão. Escuta a gente sempre. É, mandar um abraço aqui pro meu brother que tá acompanhando, é o David Pessoa de Aguiar. Ô, David, nós estamos no canal na televisão 5.3, tá? Você pode sintonizar a gente lá na televisão. Coloca lá 5.3. Tranquilo? Lembrar que o tracinho que fica ao lado do zero corresponde ao ponto, tá? Você digita 5 no controle remoto, tracinho que fica do lado do zero e o 3. Automaticamente vai cair aqui no canal da CV+, que pertence aqui à TV Cidade Verde. Por isso 5 ponto, tá? 5.3. O tracinho fica do lado do zero, o tracinho corresponde ao ponto. Você digita 5, tracinho e 3. Que é o 5.3 e vai cair aqui. Você vai ver a nossa audiência. Lindo Arte tá aqui ligado com a gente. A Camilinha também. Ô, Camilinha! Tá aproveitando para mandar um salve pro filhote que tá lá acompanhando a gente, né? Deixa eu ver aqui. O filho dela tá aqui na nossa audiência. Mandou uma fotinha bem legal para dar o ar da graça na telinha também da sua rádio CV+, que nós estamos lá na televisão. Vai lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra galera que tá lá acompanhando pela televisão. É o meu brother, deixa eu ver aqui, pronto, deu certo, aê, como que é o Mikael, valeu Camila, um abraço pro Mikael, tá aqui ligado na nossa audiência, obrigado pelo carinho da companhia. Ericzão, meu brother, toca aí o velho da cabeça branca, pra nós que estamos aqui acompanhando a audiência. Aos motoristas de aplicativos, aproveitar também para mandar um abraço para os taxistas que estão sintonizados em frente ao Extra da Kennedy. Galera, fica ligado lá junto com a gente. Um abraço também para o pessoal que fica em um shopping lá em Taimon City, Timon, no Maranhão. Galera, lá os taxistas, ó, só escutam a Rádio CV+. A você que é motorista de aplicativo do Uber, do Pop 99, Mob Drive, um abraço para vocês. Tamo junto! Bom, bora parar de conversa, né? A gente vai rolar agora para você muito mais músicas. Tem uma galera pedindo aqui Banda Brilhante. É, deixa eu ver aqui, Banda Brilhante. Vamos colocar uma música da Banda Brilhante das antigas pra você que tá pedindo músicas aqui na radinha. Vai lá, cola no nosso Telegram. 99270740, tô esperando por você. Dale, Banda Brilhante. Olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê. Vem dançar, ah, ah. Vem dançar, ah, ah. Vem dançar, ah, ah. Vem dançar, ah, ah. Forrozão brilhante. Vem comigo com seu molejo pra dançar. Ó, tchutchuca, vem dançar assim. Me use sim, não me deixe assim. Eu vim só pra dançar e agora vem me mostrar. Rebolando o bumbum, rebolando o bumbum. Olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, rebolando o bumbum,

desejo de menina. Você é o som de desejo de menina. Em Teresina, nesse exato momento, 36 graus, ou umidade 31%. Muito sol, calor para você que tá ligado junto com a gente, trabalhando em casa. O que você tá fazendo? Você tá no trânsito agora? Tá acompanhando a gente pela televisão, tá no rádio? Bem-vindo, bem-vinda. Fica à vontade para você participar. O nome da rádio é CV Mais. E aqui na nossa clima é sempre bom, com mais música. Aê, aê. CD Mais. Tem um ouvinte pedindo a música da Gretchen. Como eu não tenho no Sistema da Tarde, pra mim, né, trazer assim um negócio diferente, vou colocar aqui um pouquinho ao fundo pra ela, vai. Pra você se sentir homenageada. Ela pediu Gretchen, velho. Eita, tarde maravilhosa, lindo arte. Deixa eu ver aqui o David Pessoa de Aguiar. David! Matheus Pessoa tá ligado aqui com a gente. Pela primeira vez que tô aqui escutando. Aliás, primeira vez aqui participando. Mas escuto todos os dias a CV Mais, não sai do meu carro. Ele tá mandando um abraço pro Heitor Pessoa, Matheus Pessoa, Suiane Maria. Ele tá pedindo manda um sorriso maroto pra curtir. Tem a Cleide também. Cadê a Cleide? Cleide. Cleide? Gostaria muito de ouvir a música do... Qual? Tom Kleber, qualquer um. Pra gente curtir essa parte. Tá bom. Beijão. Olha, tem a participação do Elivelson. Elivelson, viva o Telegram. Tem músicas aqui, a Diane tá curtindo a gente. Um abraço aqui também pra Luciana. O Ian tá aqui. O Alex Chagas. Fala, Alex. Ô Jefferson, você tá ouvindo ainda aí, Jefferson? Cadê o Jefferson? Boa tarde, Eric, tudo bom? Fala, meu brother. Gostaria de pedir a música Namorada Reserva, por favor. Obrigado, cara. Tô aqui sintonizado em você, passo o dia todo praticamente na 97.5. Pronto, obrigado você, Jefferson Viana. Tá aí sua música preferida. Dá um gás no volume do seu som. Tamo junto. Que história, hein, compadre? Na noite anterior, outra vez me negou amor, foi você quem negou amor. De costas cê virou, na vontade cê me deixou. Outra vez me negou amor. Procurou e achou, me flagrou, fazendo errado o que pra mim tá certo. Lembra aí quando a gente fez amor? Diz então que eu ajoelho e te peço perdão. Lembrou não, né? Então não estressa e não xinga quem me dá amor toda vez que você me nega. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva, ai, ai, ai. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva, ai, ai, ai. Ai de mim se não fosse ela, ai, ai, ai. Minha namorada reserva, ai, ai, ai. Essa é a música do Rafael, né? Pode falar? Só fala dele, rapaz. Hein? procurou e achou, me flagrou fazendo errado o que pra mim tá certo. Lembra aí quando a gente fez amor? Diz então que eu ajoelho e te peço perdão. Lembrou não, né? Então não estressa e não xinga quem me dá amor. Toda vez que você me nega, vem. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva, ai, ai, ai. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva, ai, ai, ai. Ai de mim se não fosse ela, ai, ai, ai. Minha namorada reserva, ai, ai, ai. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva, ai, ai, ai. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva, ai, ai, ai. Ai de mim se não fosse ela, ai, ai, ai. Minha namorada reserva, ai, ai, ai. Ai de mim se não fosse ela, ai, ai, ai. Minha namorada reserva, ai, ai, ai. Quem gostou pode fazer barulho aí que a gente gosta, vai. 97,5. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra beber. Deu tudo errado, olhei pro lado. Era você noutra mesa, acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz. Late coração cachorro, late coração. Late coração cachorro, só daquele vão. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra beber. Você noutra mesa acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz. Diz lá de coração cachorro, lá de coração. Lá de coração cachorro. Pelo que eu li, em alguns lugares está assim. Mas não é em todo mundo como cachorro, tá sendo nos aplicativos do Facebook. Doido. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Alisson, motorista de aplicativo, tá ligado com a gente, ele adora essa música, né, Alisson? Salve, meu brother! É nóis, Queiroz! Pai, essa música até que é legal, né? Tá estourada nas principais plataformas e no TikTok também. Olha, tava vendo aqui que o negócio aí das redes sociais, você que tá acompanhando esse babado inteiro dessa tarde, foi sério, viu? A pane no Facebook é grave e impede até funcionários de trabalhar. Não é só com você, não. Nem é culpa do seu roteador, da sua conexão. Os aplicativos WhatsApp, Facebook e Instagram estão de fora do ar globalmente desde meio-dia, horário de Brasília. Ninguém consegue enviar mensagens ou carregar novos posts. E até agora, mais de 4 horas depois, o Facebook, dono de outros dois serviços, não explicou o motivo ou deu previsão de retorno. Caraca! Então você que está na expectativa aí... Bom, ainda não há uma explicação oficial, mas a principal suspeita é de que a culpa seja de uma falha no DNS, que é o sistema de nomes de domínios, É um protocolo que relaciona o endereço nominal, entre aspas, de um site ou aplicativo como seu endereço real, número de IP, de internet, nos bancos de dados da internet. É, funciona assim, quando você digita, por exemplo, um site www.cidadeverde.com.br, servidores DNS entram em operação e traduzem o endereço em números de IP e permitem um acesso. Enfim, o site aqui tenta explicar de uma forma mais abrangente como que pode ter sido. Parece que até então no DNS do servidor. Eu estava vendo aqui que há relatos na internet, ninguém sabe se é verdade ou não. Parece que o negócio foi tão grave que estão querendo oferecer até o domínio do Facebook. Já estão colocando à venda. Negócio foi punk, negócio foi sério. Você tá doido, velho? Tô imaginando aqui a cabeça do Mark Zuckerberg. O dinheirão que esse cara, porque, querendo ou não, o cara deve ser bilionário. Mas ele tem uma perda de receitas grandiosa, velho do céu. É punk, hein? É tenso. É um dia de apagão pra galera. Mas pra você que não usa nenhuma dessas plataformas, tem gente que é viciado só no Twitter. Galera do Twitter tá zoando pra caramba. Muita gente que se utiliza do WhatsApp e Instagram. E até então, no início da tarde, há relatos, não é? Há relatos de alguns usuários. Do TikTok, do Telegram, essa problemática. Mas tem muita gente que já tinha já instalado o Telegram. Agora 5h48 pelo horário de Brasília, você ligado nessa tarde maravilhosa, eu vou ter que fazer a paradinha pro intervalo e daqui a pouquinho a gente vai trazer mais interação desses ouvintes maravilhosos. A gente volta já já, aguenta aí! De boa! O melhor ouvinte do mundo! Você sabe, né? Ouvinte CV Mais! Espetacular! Juntar. A situação complicou e tá difícil de pagar a parcela do carro? Vem pra Descomplica! Só aqui reduzimos a parcela de seu veículo em até 70%. Chega de juros abusivos! Ligue já! 869-8825-2000! Não fique mais preocupado todos os meses. Economize de maneira simples e 100% legal. Quite seu carro com tranquilidade. Mais de 15 mil clientes em todo o Brasil. Os juros abusivos não param. E se complicou, a gente descomplica! Informações ligue! 869-8825-2000! Tarde máxima. Oferecimento. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Se não avisou pro meu coração que tava passando só de visita, que o lance ia ser passageiro, que o haver navio cairia perfeito pra mim. Lavei a roupa de cama, mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim. Dei geral na casa toda e do coração esqueci. Fui no supermercado comprar alvejante que o meu acabou, mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. De cama, mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim. Dei geral na casa toda e do coração esqueci. Fui no supermercado comprar alvejante que o meu acabou, mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. Não limpa amor. É o Zé Vaqueiro. Pro meu coração que tava passando só de visita, que o lance ia ser passageiro, que o ave navios cairia perfeito pra mim. Lavei a roupa de cama, mas o infeliz do teu cheiro tá estranhado em mim. Beijarão toda e no coração esqueci. supermercado comprar alvejante e o meu acabou. Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. Lavei a roupa de cama, mas não utilizo o teu cheiro. Tá estranhado em mim, beijarão na casa toda e no coração esqueci. Fui no supermercado comprar alvejante e o meu acabou. Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. De cama, mas um infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim. Dei geral na casa toda e do coração esqueci. Fui no supermercado comprar alvejante que o meu acabou. Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. Não limpa amor. Já estamos de volta ao Brasil agora! 5h52, hora certa com o oferecimento da Rastrear Veículos. Vai lá, entre em contato com a Rastrear no telefone 9907-7070. 9907-7070. O Instagram é arroba Rastrear Veículos. Vai lá, gente, aproveita. Ó, lembrar o seguinte pra você, tá? O ouvinte que tá ligado aqui na nossa audiência, pelo menos, vamos ficar na torcida, tomara que não, né? Tomara que resolvam logo essa problemática das redes sociais, mas parece que vai demorar um pouquinho. Pessoal, vai lá baixando Telegram, tá? Telegram. Pra galera que tá lá na televisão, como é que se escreve Telegram? Aliás, tá pro RDS da televisão e do rádio. Como é que se escreve Telegram? Telegram. Você coloca, né? O Telegram com M no final. Baixa lá. T-L-E-G-R-A-M. Você vai lá nos serviços de lojas, na Apple Store, tem também na Play Store, você baixa lá. E é o mesmo procedimento, né? Você vai colocar o número do seu telefone celular, vão enviar para você um SMS com o número de segurança para você cadastrar. E cadastrar, colocar aí o seu Telegram para você trocar uma ideia, viu? Para você dar uma aliviada aí no seu tédio. Aliás, mandar um abraço para você que tá ligado junto com a gente. Olha, eu fico imaginando como é que tá o trânsito agora. Vocês escutando aí a nossa audiência, ouvindo aqui, olha, o Denis já mandou um salve aqui, o Denis. Ô, Denis! Você tá chegando agora, né, meu querido? Um abraço pra você. O Jefferson Viana tá aqui. Ah, mandar um abraço também pra Camila. A Corrinha. Oi, Corrinha. Um beijo pra você, obrigado pela companhia. Tamo junto. E lembrar, gente, que, olha, você que nunca utilizou o Telegram é a mesma coisa que o WhatsApp, né? Até a forma de você cadastrar o seu número é a mesma coisa. E lembrando que o Telegram é a mesma coisa do seu contato de telefone. O nosso contato de telefone aqui é o 9927-0740. 9927-0740. E aí, o que que acontece? Esse número também é Telegram e WhatsApp. O WhatsApp da Company, né? Então a gente tá aqui com o nosso Telegram disponível para você. Denis Oliveira tá aqui ligado com a gente. Eu vou fazer o seguinte agora, Amanda! Amanda tá pedindo aqui um breguinha das antigas, tá pedindo um trap dance. A gente vai tocar um breguinha das antigas, a gente já vai quase fechar essa tarde de correria, né, meu brother? Você que tá ligado com a gente, tem aqui a Mirelle também, o Ericzão, coloca Pablo qualquer uma. É a Mirelle de Taimon City, Timon no Maranhão. Beijo, Mirelle! Obrigado pela companhia! Cara, hoje segunda-feira tá com cara de sexta, de sábado. Um negócio assim gostoso, né? Vai lá, o nome do aplicativo é Telegram. Baixa, salva o nosso contato que a gente tá aqui. Toda vez que a gente se encontra com o olhar, você me chama pra vadiar. Quando você passa e me provoca com andar, você me quer pra vadiar. O nosso caso já está chamando atenção. Precisamos dar um tempo sufocando esta paixão. Oh, esse teu olhar me mata, me sufoca, não consigo respirar. Quero vadiar. Fale quem quiser que eu não ligo. O cheiro do seu corpo sinto em mim. nome da rádio é CV+. João Gomes aqui na parada, na sua programação sensacional. Ó, deixa eu aproveitar aqui para desejar uma ótima noite pro Eliese Oliveira. Tá aqui ligado com a gente, tá pedindo músicas aqui. Um grande abraço pra minha esposa, Lucineide. Tem a participação do Guimarães do Táxi. Ô, Guimarães do Táxi, um abraço pro Denis Oliveira. Pediu João Gomes e já ouviu, né? Nossa, gente, uma notícia tão tensa, viu? No CidadeVerde.com você vai encontrar que motoristas e cobradores de ônibus anunciam paralisação nesta terça-feira. É a novela que, infelizmente, tem prejudicado as pessoas que mais dependem, mais uma vez. A gente quer um fim dessa novela, um fim bom para a população de Teresina, que vem sofrendo há um bom tempo com essa questão de mobilidade urbana, com essa questão de ônibus. Motoristas e cobradores do transporte coletivo de Teresina realizarão nesta terça-feira 5, amanhã, uma paralisação. Em assembleia ocorrida na semana passada, os trabalhadores decidiram iniciar uma série de protestos reivindicando melhoria salarial e uma nova convenção coletiva de trabalho. O presidente do Sindicato dos Transportes e Empresas de Transportes Rodoviários, Ajuri Dias, disse ao CidadeVerde.com que a manifestação também é por dignidade. Segundo dados da entidade, cerca de 70% dos trabalhadores do setor foram demitidos desde o início desta grave crise do sistema de transporte público, que se arrasta há pelo menos 9 meses. Ainda de acordo com o presidente do sindicato, a paralisação será na parte da manhã e inicialmente acontecerá por 2 ou 3 horas. Os trabalhadores afirmam que ainda que se as negociações não avançarem, ainda existe a possibilidade de uma greve ser deflagrada. O Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros de Teresina Setut ficou de se manifestar sobre as reivindicações dos trabalhadores. O CidadeVerde.com aguarda o posicionamento. Agora 4:04 pelo horário de Brasília. Bora lá, gente, fechar aqui o Tarde Máxima. Já é noite, né? Vou tocar aqui a última. Pessoal que pediu a música do Pablo, você que tá voltando pra casa agora depois de um dia de muita correria, um dia diferente de apagão nas principais redes sociais, mas a gente tá aqui fazendo essa companhia gostosa e tocando muita música ótima. Como estou, foi você quem provocou essa dor maior que eu. Desculpa sem perdão, sem culpado, sem razão, que você me escolheu. Seu sorriso era meu, eu era de você. Eu te amo foi a frase, não pensei pra te dizer. As perguntas sem respostas que ficaram pelo ar, tá na cara que eram minhas. Eu amor, perdi a conta, que parei para te ouvir. Fui palhaço, fui criança, brinquei pra te ver sorrir. Essa lágrima é minha, não me peça a metade, porque não vou dividir. Da direita pra esquerda, chave tranca quando gira. Tô deixando a verdade, tô levando a mentira. Mas o dia que foi nosso, me desculpe, mas não posso deixar que ele passe em branco. Eu não quero nada em troca, o que eu faço não tem preço. Minha saudade tem nome, telefone e endereço. Me peça explicação, eu seguro uma paixão com o coração do avesso. O nome da rádio é CV Mais. Não pergunte como estou, foi você quem provocou essa dor maior que eu. Sem desculpa, sem perdão, sem culpado, sem razão, foi você que escolheu. Seu sorriso era meu, eu era de você. Eu te amo foi a frase, não pensei pra te dizer. As perguntas sem respostas que ficaram pelo ar, tá na cara que eram minhas. Eu amor, perdi a conta, que parei para te ouvir. Fui palhaço, fui criança, brinquei pra te ver sorrir. Essa lágrima é minha, não me peça a metade, o que não vou dividir. Da direita pra esquerda, chave tranca quando gira. Tô deixando a verdade, tô levando a mentira. Mas o dia que foi nosso, me desculpe, mas não posso deixar que ele passe em branco. Eu não quero nada em troca, o que eu faço não tem preço. Minha saudade tem nome, telefone e endereço. Não me peça explicação, eu seguro uma paixão com o coração do avesso. Da direita pra esquerda, chave tranca quando gira. Tô deixando a verdade, tô levando uma mentira. Mas o dia que foi nosso, me desculpe, mas não posso. Deixa que ele passe em branco. Eu não quero nada em troca, o que eu faço não tem preço. Minha saudade tem nome, telefone e endereço. Não me peça explicação, não seguro uma paixão com um coração. Você que se liga na nossa programação, tá aí o som do Pablo, Coração à Vez. Tá na hora de ir embora, aliás, fechar o Tarde Máxima. Porque depois do intervalo, a gente vai voltar com o De Volta Pra Casa. Às 7 horas da noite, já sabe que as músicas mais pedidas aqui pela nossa audiência, aquelas músicas que não deram tempo de tocar, a gente vai estar reproduzindo pra você, tá? Essa é a sua Rádio CV+, a gente volta já já. Vai lá mandando sua mensagem de texto ou voz. A gente volta já já. Tarde Máxima. Oferecimento. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. A CV+ vai te dar um spoiler do que vai ser sucesso e o que já é sucesso. Confere aí. Essa. Se ela descobrir, eu perco ela e ela. E eu não parei de sofrer, só porque me viu beijando outra. Tem mais essa. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Tá estourada. A garrafa não engana e o copo não mente. Uma brama gelada é melhor que muita gente. Tá pegando forte. Eu venho a público manifestar minha indignação. Falta de repúdio pra quem não dá valor em um coração. Tá tocando muito. Devo seguir. Quer música? Rádio CV+. A melhor programação. O tempo todo. Faz parte. Fundamental no meu dia a dia. Rádio CV+. CV+. Emissora do Grupo Cidade Verde. CV+. Esta é a sua CV+, estamos de volta nessa noite gostosa, início de noite de segunda-feira. CV+. A gente é muito mais você. E a partir de agora tem o nosso De Volta Pra Casa, você que tá ligado junto com a gente, se você já tem o seu Telegram, vai lá que a gente tá on. 99270740, você vai indicar a sua música preferida nesse De Volta Pra Casa, depois da correria do dia a dia. Vou dar um abraço pra você que é motorista de aplicativo, taxista, você que tá no ônibus agora, nas vanzinhas, pessoal que tá indo aí sentido União, pessoal que tá indo sentido Altos, pessoal que tá pegando aqui a MA sentido Caxias, obrigado pelo carinho da companhia de vocês, tá? Vai lá pro Telegram, participa aqui com a gente e vai gravando sua mensagem de voz. Mandar um abraço aqui para o Robert, que tá ligado junto com a gente. É Robert mesmo? Robert com TH no final. O cara tá aqui no Telegram pedindo WS Wesley Safadão. A gente vai tocar para você agora. É Safadão amplificado.